Jesus não. Na direita caldeirás, em Jesus não. Na terra morrerás, em Jesus não. Na direita caldeirás, em Jesus não. Jesus now.